queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que povoam esta minha solidão. O sonho de ser mão. Ainda estou sentindo a falta de você. Sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz. Que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor. E que me queira. Me queira bem. Última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir-lhe um beijo. Sei que seria inútil pedir. Precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. Para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu morri. Aí ele tá chorando com vontade. Nossa Senhora, moça. Vontade de socar pra dentro de um boteco. Sai só depois da cirrose, pronto. Vontade de meter o chifre no pão sem ar. E não precisa mais virar meu rosto e nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu morri.